Tava com saudade, viu? Tava com saudade desse ambiente, de mulher bonita virando com a gente, bebida gelada e bebida quente, os modão torando e o povo saliente. Tá cheio de boca querendo beijar na boca, tem corpo tremendo todo pra tirar a roupa. Onde é o after dessa loucura louca? Vem, vem. Quem que manda você me tacar na botecagem? Era pra eu sentir saudade, beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de metro. Minha boca cheia, esquenta de tanta língua passar. Quem que manda você me tacar na botecagem? Era pra eu sentir saudade, beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de metro. Minha boca cheia, esquenta de tanta língua passar. Olha o vagabundo que cê foi criar. Beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de metro. Minha boca chega esquenta de tanta língua passar. Quem que manda você me tacar na boteca? Era pra sentir saudade. Beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de metro. Minha boca chega esquenta de tanta língua passar. Olha o vagabundo que cê foi criar. Ah, que cê foi criar.